Agora, na Cidade AM 860, os assuntos mais importantes e que fazem a diferença no seu dia a dia são apresentados e debatidos no Antenas e Rotativa. Antenas e Rotativa, o programa de maior credibilidade do rádio cearense. Apresentação, Dr. Cid Carvalho, participação de especialistas e convidados especiais. Antenas e Rotativa, começa ao meio-dia e 5, logo após a crônica Doa a Quem Doer, aqui na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. ZYH 592, 860, Cidade AM, emissora do grupo Cidade de Comunicação. Com todas as especialidades e com aquele preço bem popular, pois essa clínica existe. Mundo Saúde Clínica de Diagnóstico. Uma unidade de saúde completa bem perto de você. Cardiologia, cirurgia plástica e vascular, clínico geral, dermatologia, ginecologia, neurologia, nutrição, psicologia, otorrino, ortopedia, proctologia, fisioterapia, pediatria, urologia e outras especialidades. Na Clínica Mundo Saúde, fazemos exames completos cardiológicos, laboratoriais, ultrassonografia em geral, endoscopia, desintometria óssea, mamografia, prevenção ginecológica e cirurgia vascular completa. Fazemos também todo o seu pecado. Mundo Saúde Clínica de Diagnóstico, Rua Senador Pompeu 461 Centro e Rua 111, número 11, em frente ao Terminal do Conjunto Ceará. Fone 3405-0707 e 3039-0707. Mundo Saúde,